Namastê, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Esotérica FM, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar aqui na Rádio Esotérica FM de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, trazendo para vocês estudos comentados do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e aspectos da espiritualidade humana. Agradecemos o prestígio, a sua audiência, e como sempre vamos iniciar esse programa trazendo as influências dos mestres da Grande Fraternidade Branca, pronunciando o mantra da Vida Una, composta pela doutora Annie Besant, que foi uma insigne discípula do Mestre Moria, o chefe do primeiro raio, das influências dos raios da Grande Fraternidade Branca. Então, vamos aproveitar esse instante para nos sintonizarmos tanto com esta energia da fraternidade, como com a nossa própria chispa divina. Vamos nos interiorizar, relaxando o nosso corpo material, liberando todas as tensões do nosso corpo físico, relaxando a nossa musculatura. Vamos procurar respirar mais lenta e profundamente, fechando os nossos olhos, sentindo o nosso batimento cardíaco, e no centro dos nossos corações visualizemos a luz que se amplia como uma alvorada de luz espiritual, que promana da nossa natureza espiritual, da nossa chispa divina, que habita o centro do nosso coração. Vamos, nesse momento, procurar sintonizar, internalizar e compreender o sentido destas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Sim, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, aqui conectados na frequência digital da Esotérica FM, se inicia mais uma edição do programa Lux Esotérica, que nesta fase está trazendo estudos aprofundados e comentados do livro O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E antes desta nossa série de programas sobre o Caibalion, nós fizemos uma série de programas baseados no texto do livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, meus amigos, trazendo comentários sobre as influências ocultas e invisíveis que estão à nossa volta, como nós somos influenciados, como nós influenciamos os outros, como somos influenciados pelo ambiente, por várias coisas e várias energias que estão à nossa volta e também dentro de nós. E se você quiser ouvir novamente, se você quiser aí estudar esses programas, meus amigos, vocês podem adquirir agora o CD-ROM Lux Esotérica, a série O Lado Oculto das Coisas, com 26 programas no formato MP3. E ao adquirir, meus amigos, não só vocês levarão para casa para vocês ouvirem no seu computador, no seu iPod, nos seus tocadores de MP3, estas verdadeiras aulas que nós trouxemos aqui para vocês, mas também estarão apoiando aqui o nosso programa, a Rádio Esotérica FM e também a Loja Esotérica Virtual, que está há 13 anos no ar, na internet, trazendo para vocês muitas informações, muita sabedoria, muito conhecimento, e gostaríamos de ter condições materiais de prosseguir com esse trabalho, amigos. Então precisamos do seu apoio. Você que quiser nos auxiliar, adquiram o CD-ROM Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, aí na página da Rádio Esotérica FM e também na página da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. E também não poderíamos deixar de, uma vez mais, amigos, convidar a vocês para o seminário Agnose Cristã, que vai acontecer nesse próximo feriado prolongado, no sábado, dia 31 de outubro, e no dia 1 e 2 de novembro, que dia 1 será domingo, e o segundo dia de novembro será o dia de finados, vai ser segunda-feira, feriado nacional. Durante esses 3 dias, no próximo sábado, domingo e segunda-feira, estaremos lá na Fundação Centro Teosófico Raja, em Itapsirica da Serra, fazendo um seminário de cristianismo esotérico, meus amigos. Estaremos, através de várias conferências, estaremos estudando o livro O Lado, vários livros do Charles Webster Leadbeater, que escreveu O Lado Oculto das Coisas, que nós já estudamos aqui, mas lá estaremos estudando os livros de Leadbeater que trataram do cristianismo, a Gnose Cristã, o Credo Cristão e também o livro que ainda não foi publicado em português, A Ciência dos Sacramentos. Também vamos estudar o Cristianismo Esotérico de Annie Besant e também estaremos dando pinceladas sobre o grande livro de Geoffrey Hodgson, A Sabedoria Oculta na Bíblia Sagrada. E você que quer saber mais sobre esse evento, quiser participar conosco, acessem o site do Centro Raja em www.centroraja.org.br. As diárias lá com pernoite estarão por apenas R$ 60,00, meus amigos, com tudo incluso, 5 refeições, o pernoite e mais toda a programação do seminário. E também vocês, se não quiserem pernoitar lá em Itapsirica da Serra, dentro das instalações do Centro Rádio, vocês podem comparecer tanto no sábado ou no domingo ou na segunda-feira. Por R$ 30,00 vocês podem passar o dia todo lá, inclusive com almoço incluso, para vocês acompanharem conosco este seminário que vai ser muito interessante, meus amigos. Acessem o site do Centro Raja, www.centroraja.org.br. Se inscrevam com antecedência, anotem lá o telefone da Marília, falem com ela. Se vocês quiserem se inscrever para os 3 dias, falem com ela, se inscrevam com antecedência para que haja uma apropriada logística lá para este evento. E então, feitas essas divulgações, meus amigos, vamos prosseguir aqui o nosso estudo do livro O Caibalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Chegamos aqui ao 8º capítulo desse livro, que vai nos falar sobre os planos de correspondência. E a frase de sabedoria que precede o texto do Caibalion neste tópico é a seguinte: a famosa frase, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Assim nos diz o livro magno da filosofia hermética, O Caibalion. E o texto nos diz o seguinte: O segundo grande princípio hermético explica a verdade que há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, de vida e existência. Esta afirmação é uma verdade, porque tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte, e as mesmas leis, princípios e características se aplicam a cada unidade ou combinação de unidades, assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Para um fim de conveniência do pensamento e do estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos, conhecidas como os três grandes planos denominados: o plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. Estas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, porque a verdade é que todas as três divisões não são senão graus ascendentes da grande escala da vida, o ponto mais baixo do qual é a matéria não diferenciada, e o ponto mais elevado, o espírito. E, aliás, os diversos planos penetram uns nos outros. Assim, esta não só sólida e exata divisão pode ser colocada entre os mais elevados fenômenos do plano físico e o mais inferior do plano mental, ou entre os mais elevados do mental e os mais baixos do físico. Essa divisão que o Caibalion faz, meus amigos, realmente é uma divisão para efeito de estudo, né? Porque existem várias maneiras de se dividir o universo das correspondências, e aí o estudante pode escolher aquela que mais se adapta à sua compreensão, ao seu método de estudar, de se aprofundar. Porque existe desde uma divisão binária, né, que separa tudo entre corpo e espírito, existe essa divisão hermética, né, que nos fala do plano, do grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual, que mais ou menos é como a divisão paulina o faz, né? A divisão paulina, que proveio do grande apóstolo Paulo, nos fala do mundo do corpo, o mundo da alma e o mundo do espírito. Essa divisão hermética em três grandes seções, na verdade, é uma acomodação de diversos planos dentro dessa visão trinária, né? Já que existiria um plano objetivo, material, um plano psíquico, que envolveria sentimentos e pensamentos, e haveria um plano transcendental ou espiritual, que seria realmente o domínio do espírito. E também existem outras divisões, né, outras maneiras de se dividir o universo. Existe uma visão também que divide os planos da natureza em cinco divisões, e a mais completa delas, pelo menos do meu ponto de vista, é aquela que divide os planos de uma maneira setenária, né? Que é inclusive a maneira mais esotérica que os hindus realmente ou fazem, de maneira que nós teríamos sete planos de consciência, que vão desde o plano material até aquele plano exclusivamente espiritual, onde se manifestaria o espírito. Então, há que se escolher realmente qual é o sistema que se usa para explicar. Muitas pessoas se sentem um pouco desconfortáveis com essa variabilidade, né, dos sistemas, mas, na verdade, isso acontece porque há realmente uma certa relatividade entre eles, e existe também essa questão da correspondência, que até o próprio texto aqui do Caibalion, né, vai nos falar, né? O que nos diz o Caibalion aqui a esse respeito é o seguinte: a princípio devemos considerar bem a pergunta tantas vezes feitas pelos neófitos que desejam ser informados a respeito do significado da palavra plano, termo que tem sido muito usado e pouco explicado em muitas obras de ocultismo. A pergunta é geralmente expressa assim: é um plano um lugar tendo dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? E nós respondemos: não é um lugar nem uma dimensão ordinária do espaço. É ainda mais que um estado ou uma condição. E apesar disto, o estado ou a condição é um grau de dimensão em escala sujeita à medida. Essa resposta é um tanto paradoxal, não é verdade? Porém, examinemos a matéria. Uma dimensão, vós o sabeis, é uma medição em linha reta em relação à medida. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura. Ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência, para se dar uma dimensão mais exata. Há uma outra dimensão das coisas criadas, ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas, como também por cientistas, apesar desses últimos não a chamarem com o termo dimensão. E esta nova dimensão, que futuramente será a mais investigada, e será denominada quarta dimensão, é a marca usada na determinação dos graus ou planos. Esta quarta dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração. Notem bem isso, meus amigos, para que vocês não se percam nesse estudo. Esta quarta dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração. Este é um fato bem conhecido para a moderna ciência, como para os hermetistas, que estabeleceram a verdade no seu terceiro princípio hermético, que diz o seguinte: tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, todas essas coisas há a vibração, todas as coisas vibram. Não somente elas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em diversas direções e de diversas maneiras. Os graus de coeficiente das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações, ou em outras palavras, os graus da quarta dimensão. E esses graus formam o que os ocultistas chamam de planos. O mais elevado grau de vibração constitui o plano mais elevado e a mais elevada manifestação da vida que ocupa aquele plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou uma condição, ele possui as qualidades de ambos. Desejaríamos dizer mais sobre o assunto de escala das vibrações nas nossas próximas lições, em que consideraremos o princípio hermético da vibração. Então, meus amigos, aí nós temos realmente um campo de estudo muito amplo, né? Porque realmente este estudo nos dá a chave para nós compreendermos praticamente todos os fenômenos espirituais. Porque como nos explicou aí o Caibalion, nós temos aqui no nosso mundo, no plano físico, na nossa terceira dimensão, a ideia de espaço, né? E o espaço podendo ser medido pelo seu comprimento, pela sua largura, pela sua altura, a espessura, a circunferência, as diversas medições que se podem fazer dentro dessas três dimensões. E é bom que se diga também que a ciência também percebeu é um outro dado, né, que faz parte da nossa própria terceira dimensão, além desse que nós mencionamos, que é o tempo, né? O tempo que nós achamos que é uma coisa ilusória, né? Que seria apenas uma maneira que nós temos de medir, né? De criar intervalos de uma maneira arbitrária, na verdade ele existe realmente concomitantemente com o espaço. Tanto é que hoje não é apenas teoria, como afirmou Einstein e outros, né, grandes físicos do século XX, do século XIX, que afirmavam em teoria naquela época, né, mas que hoje está comprovado ser uma realidade, que se você se desloca com uma grande velocidade, há uma alteração na percepção do tempo, né? Hoje nós temos aí objetos feitos pelo homem que se deslocam a milhares de quilômetros por hora. Isso é o caso dos satélites, né? Das espaçonaves, daqueles sondas espaciais que foram lançadas em direção a outros planetas. E o que se verifica é que os relógios atômicos nesses objetos, né, apesar de terem sido feitos aqui na Terra, de terem sofrido toda uma calibragem, esses relógios sofrem um retardamento, né, das suas pulsações, exatamente pelo fenômeno que foi teorizado da questão da influência da velocidade sobre a curvatura do espaço-tempo, né? Daí que Einstein, obviamente, fez toda a sua teoria, né, sua teoria da relatividade, de que se houvesse um deslocamento à velocidade da luz, ou próximo da velocidade da luz, aquele indivíduo que estivesse dentro de uma nave, que estivesse se deslocando tão rapidamente, teria a percepção e o seu corpo biológico não sentiria a passagem do tempo da mesma forma que as pessoas que estariam fora desse evento, né? Então isso demonstraria de que o tempo também tem uma correlação com relação à matéria, apesar disso não ser exatamente aqui o nosso assunto de hoje, que tem mais a ver com a própria divisão dos planos, né? E aí a explicação de plano é muito boa, porque nesse mesmo espaço que nós estamos nesse instante, né, cada um de nós está ocupando uma posição no espaço, né, nesse mesmo espaço existem vários planos de existência se manifestando ao mesmo tempo, nesse mesmo instante, nesse mesmo espaço que nós estamos, meus amigos, minhas amigas ouvintes. A única coisa que dá uma diferenciação a esses planos é exatamente a diferença de vibração, né, que existem entre esses diversos planos. Daí que o ocultismo oriental, ele realmente, não só ele está lá geograficamente no Oriente, mas ele nos orienta com relação a essa questão, dizendo haver realmente 7 planos de frequência, né, sendo o mais denso exatamente esse onde está o nosso corpo físico, que é o plano material, né? E mesmo esse plano material, ele tem dimensões que não são, tem frequências que não são captadas pela nossa consciência. Nós não percebemos sequer os gases corretamente. A maioria dos gases para nós são invisíveis, né? O que nós percebemos com os nossos sentidos são exatamente, né, o sólido, o líquido e o gasoso. Mas cada um desses planos de existência estariam divididos em 7 subplanos, né? Há uma divisão setenária de cada plano de existência. Então, além do gasoso, existiriam 4 outras divisões que são chamadas etéricas, né? Hoje existem, além do gasoso, a ciência descobriu é mais dois outros estados da matéria, né? Que são estados de grande energia, e também o estado chamado de plasma, né? O plasma, que é a matéria altamente aquecida e já quase destituída da sua constituição material, né? quase chegando ao nível da energia. Então, a ciência humana atual já reconhece 5 estados da matéria, mas o ocultismo justamente reconhece 7 níveis, e ele chama esses níveis energéticos, esse nível que a ciência chama de plasma, ele chama de grau etérico. Acima do físico, que inclui o etérico, estaria exatamente o plano astral, o plano dos sentimentos, o plano das emoções, que também está dividido em 7 subplanos. Acima do astral estaria o nível mental, que também tem 7 subplanos, sendo os 4 primeiros subplanos do plano mental, né? É constituído de uma mentalidade mais concreta, de imagens, de formas, e os 3 planos mais abstratos, os planos realmente de mente, né? De pensamentos que não têm forma, são pensamentos abstratos, que facilmente nós podemos ver que há certos conceitos que não abrangem imagens, que não contém formas, como a justiça, a verdade, as várias elucubrações filosóficas, elas são destituídas de imagens. Então, elas se localizam enquanto frequência nesses 3 planos, subplanos superiores do plano mental. Além do mental, existem planos realmente puramente espirituais, como o chamado plano búdico, que é um plano totalmente caracterizado pela intuição, que seria uma percepção muito além da percepção mental, um plano realmente de unidade de consciência entre todas as coisas e todos os seres. Esse plano também pode ser chamado de um plano crístico, né? Porque é de lá que vem realmente a luz que ilumina a nossa mente. E por isso que se espera que, né, o Buda, né, a iluminação, ou que o Cristo nasça nos nossos corações, quando a nossa consciência consegue chegar nesse plano intuicional. Porque intuição quer dizer visão, né, intuir é visão interna, né? Daí o termo plano intuicional, ou plano búdico, ou plano crístico. Além desse plano intuicional, haveria um plano extremamente sublime, que seria o plano, o quinto desses 7 planos, que seria o plano átmico, né? O plano átmico, que seria aquilo que os orientais, principalmente os budistas, chamam de nirvana, ou seja, um plano onde residiria a verdadeira vontade divina no ser humano, aonde estaria o nosso aspecto pai, aonde estaria a nossa porção mais elevada. Então, vocês vejam bem que do físico, astral, mental, intuicional e átmico, na verdade, são 5 planos, né? Não são 7 planos, porque os 2 planos superiores são planos realmente totalmente e completamente não só abstratos, mas destituídos das características que nós somos capazes de reconhecer. Porque o 6º plano seria o plano monádico, né? Ou seja, um plano com 7 divisões, aonde seria o verdadeiro habitáculo das nossas chispas divinas. Seria exatamente o plano aonde está localizada essa nossa chispa divina, que se manifesta nos nossos corações. Ela está nessa 6ª subdivisão, nesse 6º plano, que tem uma frequência vibratória altíssima, né? E acima desse sexto plano estaria o sétimo plano, ou o plano divino, realmente completamente livre de qualquer relação com a matéria, onde normalmente só alcançam os grandes arcanjos, os mestres mais libertos em todos os aspectos da sua consciência. Os orientais chamam esse plano de plano Adi, né? Ou seja, o plano primitivo, onde há toda a gênese de todos os planos. E vejam bem, meus amigos, que também uma outra questão do ocultismo, que nós podemos conversar agora no segundo bloco, é se nós possuímos corpos para nos manifestar nesses sete planos. Porque nós vemos que, male male, nós conseguimos trabalhar no plano físico, astral e mental. Mas isso vai ser realmente uma questão que nós vamos discutir a seguir, amigos, no segundo bloco do nosso programa Lux Esotérica. Agradecemos aí a grande audiência de vocês que estão ao vivo aqui conosco nesta quinta-feira. São exatamente 21 horas e 32 minutos. Acabou de virar aqui no meu relógio digital aqui no computador. E agradecemos o seu prestígio, a sua audiência, e vamos fazer um intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho ao vivo aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica, que está estudando o Kybalion, o estudo da filosofia hermética, hoje falando sobre o oitavo capítulo aqui do livro, o Kybalion, falando sobre os planos de existência, os planos de correspondência. Fiquemos agora com um pequeno intervalo, meus amigos, com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando vocês a participarem ativamente aqui com a manutenção dos nossos trabalhos. E voltamos a seguir ao vivo aqui no programa Lux Esotérica, aqui na Rádio Esotérica FM, uma atividade da Loja Esotérica Virtual. Até daqui a pouco, amigos e amigas ouvintes. E voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica. Aqui quem está falando para vocês é Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. Agradecemos a sua audiência, ao seu prestígio, daqueles que estão aqui conosco sempre às 21 horas aqui pela Esotérica FM, e também agradecemos a sua audiência, daqueles que nos ouvem nas gravações desse programa, que estão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual e aqui também no site da Rádio Esotérica FM e também nos CD-ROMs desses programas. Amigos, uma vez mais relembramos a vocês que querem nos auxiliar, que querem devolver um pouco de toda essa energia que vocês recebem aqui do nosso programa, vocês podem nos auxiliar adquirindo aí o CD-ROM Lux Esotérica com os 26 programas da série que estudou o lado oculto das coisas, o livro de Charles Webster Leadbeat. Adquiram agora mesmo aí no site da Rádio Esotérica FM ou então no site da Loja Esotérica Virtual. Nos auxiliem, nós agradecemos muitíssimo a colaboração de vocês. E vamos dando prosseguimento ao nosso estudo de hoje, falando sobre os planos de existência, os planos de correspondência, que são realmente esses planos ou frequências, né? Hoje é mais fácil nós entendermos esse assunto como o assunto das frequências, porque realmente nós sabemos que o ser humano ele pode vibrar em frequências diferentes, e hoje em dia existem muitas informações que primeiro nos dão uma grande confiança na existência dos planos espirituais, meus amigos. A psicologia já não duvida mais de que existe um inconsciente, ou seja, aquilo que a psicologia chama de inconsciente, é aquilo que o ocultismo sempre chamou de alma, né? A psicologia, através dos seus estudos, das suas estatísticas, provou realmente que existe não só o inconsciente pessoal, onde estão armazenadas as nossas informações, as nossas memórias, mas também o inconsciente coletivo, ou seja, todos nós partilhamos de informações e de vibrações. E o estudo dos planos de existência, né, das diversas frequências onde o nosso ser pode se manifestar, também nos dá uma perspectiva muito maior da vida, meus amigos, porque nós não ficamos mais presos a essa ideia de que nós somos apenas a matéria, que nós somos apenas o corpo, e nós sabemos que ele é, dentre esses princípios, essas vibrações, ele é o mais denso e, por isso mesmo, é aquele que oferece menores condições para a nossa consciência se manifestar. Na verdade, nós podemos nos manifestar mais plenamente através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, e as pessoas mais espiritualizadas também se manifestam através da sua intuição e através da sua vontade espiritual, de uma forma que nós temos 5 campos, né, diferentes de manifestação. No físico, nós temos a possibilidade de agir, né, de pôr em prática as coisas. No mundo dos sentimentos, na frequência astral, nós podemos ter as nossas emoções, os nossos sentimentos, e através deles nós também agimos, nós influenciamos e somos influenciados. No plano da mente, nós também podemos agir com o nosso pensamento, com a nossa memória, com as ações mentais de pensar, de entender, de compreender, de inteligir, né? E além disso, existem outras 2 modalidades de consciência, meus amigos, que nós ainda estamos por desenvolver, que é a modalidade intuicional e a modalidade mais elevada de todas, que é a da volição, a da vontade pura, absoluta, né? Que até hoje só foi alcançada plenamente por alguns poucos seres, o primeiro deles sendo o Senhor Gautama Buda, que atingiu o plano átmico, aonde ele atingiu a plena libertação, porque esse plano da vontade divina, o quinto plano, né, na escala setenária, ele é um plano de perfeita liberdade, de perfeita consciência, muito além do que qualquer coisa que a gente possa sonhar, porque a consciência cerebral, ela é extremamente limitada, né? Quando a pessoa tem um sonho ou tem uma projeção astral, ela já tem uma ampliação. Existem também aqueles iogues, aqueles sábios e mestres que já podem se deslocar no plano mental, eles podem existir ali independentemente no plano dos pensamentos, né? E há aqueles mais avançados de toda a humanidade, aquele que nós chamamos de santos, que nós chamamos de seres libertos, né, que já atuam no plano da intuição, né, que é o plano búdico ou o plano crístico. Mas no plano nirvânico, ou chamado também de plano átmico, são pouquíssimos, porque é preciso um desprendimento, é preciso uma interiorização muito grande para atingir esses planos, meus amigos. E um outro comentário que nós podemos acrescentar aí para vocês, né, com relação a esse tema, tendo como base o ocultismo oriental, né, principalmente o ocultismo hindu, é de que o nosso corpo físico, né, pelo menos nas suas 3 primeiras divisões, enquanto matéria sólida, líquida e gasosa, ele não é considerado pelos hindus como um princípio espiritual, né? Ele é considerado apenas como uma base que advém de toda a evolução dos reinos inferiores, dos reinos biológicos, a evolução do DNA, que vem de todo o desenvolvimento dos animais, né? Daí que realmente eles não têm uma grande preocupação com o corpo físico enquanto meio de libertação, como meio de salvação do nosso espírito, da sua elevação, porque realmente ele tem todo um automatismo, nós podemos dizer assim, que é ligado com o plano animal. Daí que realmente o desapego a todas as características do corpo, né, ele é praticamente uma tradição espiritual, né, que realmente, se não for feito de uma maneira consciente, né, você não pode pedir a uma pessoa que ela restrinja as suas sensações, que ela coma menos, que ela deixe de beber, que ela deixe de fumar, que ela abandone os vícios do corpo, né? Os excessos do corpo que tanto preocupavam aí a igreja na Idade Média, né? Quando falava dos sete pecados capitais, né? Para que a pessoa tenha realmente esse deslocamento, esse desprendimento das energias do corpo, ela tem que compreender que isso vai acontecer quando ela começar a se dedicar justamente aos planos superiores, quando ela começar a purificar os seus sentimentos, quando ela refinar os seus pensamentos. Daí a pessoa então já não terá esse apego que se tem, que é natural, com relação às coisas corpóreas. Agora nós vemos muitas pessoas caindo aí em obstáculos ilusórios, porque há muitas pessoas que não têm condições ainda de abandonar essas sensações, que não têm conhecimento para fazê-lo, e o pior, não têm orientadores capazes de mostrar para a pessoa realmente o caminho, não tem um verdadeiro mestre ou um verdadeiro guru que possa realmente mostrar para ela que há níveis acima disso tudo que a pessoa se apega. E é só quando a pessoa realmente vê e ela começa a realizar, a compreender, a caminhar em direção a esses outros níveis, é que acontece então um desprendimento da matéria física, meus amigos. Daí que todas as técnicas, né, que vêm de fora para dentro, né, que fazem a pessoa, né, vamos fazer uma dieta X ou Y, ou vamos deixar de fazer tal coisa, vamos deixar de ver televisão, vamos deixar de acessar a internet, vamos, né, essas restrições, normalmente elas não funcionam, né? Porque isso, na verdade, é como se fosse um represamento, né, de energias, né, que estão aqui no corpo. E não adianta a gente brigar com o corpo, meu amigo, porque eles chegaram aqui, o corpo chegou aqui primeiro, né? Nós temos 95% da nossa energia está na dimensão física. Para que realmente nós tenhamos sucesso na nossa vida espiritual, meus amigos, é necessário tirar desses 95% dessa energia que está para o físico. Nós temos que começar a gastar essa energia com outros planos, no refinamento emocional, no culto à beleza, à harmonia das nossas emoções, né? Fazer um refinamento emocional. É preciso dar energia para o nosso corpo mental. E como isso pode acontecer? Através da nossa dedicação ao estudo, né? A leitura, né? Dedicada, principalmente a coisas elevadas, não só a coisas que têm objetivos, né, concretos, materiais, de lucro para a nossa pessoa, mas sim estudar a filosofia, estudar a religião, estudar coisas abstratas, pensamentos, né, profundos, que nos tragam transformações mentais, uma renovação das nossas ideias, né? E tudo isso que eu estou falando aqui, meus amigos, se caracteriza no aspecto tempo, né? Porque o fato é que nós passamos as 24 horas do dia e nós dedicamos pouco tempo para as nossas emoções, pouco tempo para os nossos pensamentos, e quanto tempo que nós dedicamos para o nosso espírito, né? Para a nossa dimensão divina. Se é que a pessoa lembra, né, durante um dia inteiro, de que ela tem uma dimensão espiritual, que ela tem uma alma, né, aí algumas pessoas dedicam alguns minutos para uma prece e fica por isso mesmo. A maior parte das pessoas passa batido uma semana, um mês, um ano, onde sequer a pessoa jamais se recordou dessa sua dimensão, e aí essa dimensão está com 0% de energia, meus amigos. Então não pode haver a evolução espiritual se está havendo 0% de dedicação da energia para essa dimensão. E há uma outra questão que nós dissemos que nós íamos comentar, é o fato de nós não possuirmos ainda, né, os corpos perfeitamente construídos, né, para nos manifestarmos em todas essas 5 dimensões das 7, né, onde nós podemos ter corpos. Nós temos o corpo físico, temos a totalidade da humanidade também tem o corpo astral, que é o corpo das emoções, que é uma aura que envolve a pessoa, né, com cerca de 50 centímetros e as mais avançadas até 1 metro em volta do corpo, né? E nós, enquanto humanidade, estamos lutando para desenvolver o corpo mental, né? O mais uma dimensão vibratória áurica, né, na forma de um ovoide que nos envolve, e que a maior parte das pessoas hoje em dia ainda não tem esse corpo perfeitamente desenvolvido. Daí, meus amigos, que as pessoas têm dificuldade para estudar, têm dificuldade para compreender as coisas, não gostam de ler, não gostam de comparar e principalmente não gostam de pensar por si mesmas, né? Porque é muito fácil consumir aquele pensamento alheio, aquelas ideias, aqueles preconceitos que vêm de fora, né? Porque o que nós estamos falando aqui, nós esperamos que vocês, cada um de vocês, amigos, comparem com as suas próprias ideias, que vocês investiguem. Nós não estamos procurando seguidores, não estamos procurando fazer crentes ou pessoas que acreditem aqui nos nossos comentários. Nós estamos aqui, inclusive, usando esse horário como uma maneira de estudar esses assuntos justamente com vocês. É óbvio que, por exemplo, um programa como esse, ele traz uma carga de facilitadora no entendimento, porque o ser humano, a sua voz, ele traz um aspecto emocional que justamente é o que movimenta o corpo. O nosso corpo ele dificilmente é movimentado por pensamentos, amigos. O nosso corpo ele é controlado pelo plano astral, pelo plano das emoções. Se não há emoção, não há movimento do corpo físico. Então é muito mais fácil você estudar com um professor, com um mestre, com um guru, porque esse mestre, esse professor, esse guru, eles transmitem a vocês o quê? Uma motivação, uma emoção, né? Eles motivam a que vocês reajam, que vocês ajam, né? Então a humanidade hoje em dia ela está muito mais fixada na relação entre as emoções e o corpo, né? E as mais avançadas estão envolvidas na relação entre a mente e as emoções, aquilo que os hindus também chamam de do contínuo, né? Do kama, que seria o desejo, as emoções, e manas, que é a mente ou o pensamento. Então, o grosso da humanidade está começando agora a desenvolver o corpo mental. Mas há um desenvolvimento que nós temos que fazer, meus amigos, um desenvolvimento que é muito difícil, que é desenvolver um corpo intuicional, que será quando as pessoas começarem a desenvolver esse corpo, e só realmente aqueles que são chamados santos, aqueles que são chamados mestres, aqueles que são chamados iluminados, é que desenvolveram alguma coisa desse corpo, porque é aquele corpo que foi demonstrado por Jesus quando se fala do episódio da transfiguração, quando ele apareceu para alguns dos apóstolos e, segundo nos conta a Bíblia, ele brilhava de uma forma tão estupenda que chegava a cegar as vistas desses discípulos, porque o que eles tiveram ali, na verdade, foi uma visão espiritual. Eles viram o corpo de glória de Jesus, porque o corpo intuicional, quando ele se forma no formato de uma aura ao redor das outras auras, ele realmente é transcendental, porque essa pessoa então ela ganha o poder absoluto do conhecimento instantâneo, meus amigos. Porque esse nosso pensamento mecânico, né, lógico, por mais certo, correto que ele seja, ele é muito sofrido. Nós temos que ter informações, temos que saber manipular os dados, a memória, para chegarmos a uma conclusão. O corpo intuicional, com a sua luz que é peculiar, ele dá acesso ao indivíduo ao mundo do conhecimento instantâneo. É uma energia que está por trás da nossa mente. Na verdade, se nós temos alguma iluminação, se nós temos alguma compreensão de alguma coisa, é porque a parte dessa luz búdica, dessa luz crística, vem até a nossa mente. Nós podemos até nos arrogar aqui o direito de dizer uma coisa muito séria, que a diferença que existe entre uma pessoa completamente estúpida, uma pessoa que não consegue realmente pensar nada, não consegue concatenar uma coisa com a outra, e um mestre, um iluminado, um santo, um verdadeiro, né, avatar ou ser mais elevado, a diferença que existe entre esses dois extremos é exatamente a quantidade dessa luz búdica, dessa luz intuicional que flui através da mente das pessoas, meus amigos. Porque a energia cósmica é uma só. A única diferença que há entre as pessoas é a capacidade de fazer fluir essa energia através de todos os corpos, inclusive fazendo com que ela chegue até os nossos cérebros, né? Porque isso é uma coisa que nós vemos que muitas pessoas trabalham contra o seu cérebro, se dedicando aos vícios, se apegando às coisas da matéria, né? Se embebedando, né? Cada copo de pinga, de álcool que um alcoólatra toma, ele mata ali alguns milhares de neurônios, e isso vai impedindo com que o cérebro responda, né, ao chamado do alto, às impressões da consciência que estão imediatamente acima. Daí que muitas pessoas não compreendem e vão vivendo uma vida automática, uma vida sem noção realmente do que está acontecendo, meus amigos. Então, o Caibalion nos traz ensinamentos maravilhosos com relação a isso, meus amigos, porque aí, nesse mundo intuicional, e acima do intuicional ainda existe o plano átmico, meus amigos. O plano nirvânico, o plano da unidade perfeita, né? Então, o Caibalion termina aqui esse capítulo nos dizendo o seguinte. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência, né, a essas questões, com o que resulta a conclusão da natureza íntima, mesmo assim as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado sobre essa questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes fechando os seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ter entendido de aplicar o axioma da sua filosofia que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Significando que ainda os seus discípulos adiantados não possuíam o entendimento que os habilitava a acessar esses preceitos. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de comunicar. E embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a esse respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que seja aquela a resposta desse problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas da citação: aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E isso, meus amigos, é realmente uma verdade transcendental, porque todos os grandes sábios, nós vemos que essa pergunta que foi feita a Hermes sobre o que seria a natureza íntima, né, a Jesus lhe foi perguntado pelas autoridades romanas constituídas, né, o que seria a verdade, e Jesus se calou. Também ao Buda foi indagado, né, o que seria a realidade única, última, e ele também se calou. Porque realmente não adianta meramente uma resposta de fora, meus amigos. A compreensão deve vir de dentro. A iluminação deve vir de dentro. E ela só pode vir através de uma purificação, através de uma alimentação saudável em todos os níveis, física, emocional, mentalmente e espiritualmente também. Porque se vocês não se lembrarem que vocês têm para alimentar o físico, né? Isso a cada 6 horas, a cada 4 horas, a pessoa se lembra que tem que comer. Agora, se lembrem também que vocês têm que cuidar muito bem de como vocês alimentam as suas emoções, os seus pensamentos, e acrescentem dentro da sua rotina diária alguns minutos e, se puderem, algumas horas para se dedicarem ao seu eu maior, a seu eu espiritual, a seu eu superior, a sua alma, se dedicando à meditação, à transcendência. Pensem, se conectem, consumam literatura, arte que tem a ver com a natureza espiritual que vocês têm, meus amigos. Permitam assim que se desenvolva essa consciência, porque um grande trabalho está à nossa frente para que nós venhamos a fazer valer aquele grande axioma hermético que diz que assim em cima como embaixo, e assim embaixo como em cima, porque haverá o dia que o nosso corpo aqui embaixo, o nosso cérebro será um perfeito canal de manifestação da nossa divindade. E para isso nós temos que trabalhar muito, nós temos que aperfeiçoar muito a nossa natureza física, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Temos que elevar os nossos pensamentos e cultuar esse nível intuicional, desenvolver esse corpo búdico, esse corpo crístico, através da abertura da nossa consciência para níveis superiores. Aí nesse dia nós poderemos responder por nós mesmos o que é a verdade, o que é a realidade, porque nós não precisaremos perguntar para ninguém, porque a resposta virá por dentro de nós mesmos, através daquela luz esotérica, aquela luz oculta, aquela voz do silêncio que há de falar através dos seus corações, meus amigos. São esses os meus votos para todos vocês, encerrando no dia de hoje o programa Lux Esotérica, nesses estudos do Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Agradecemos muitíssimo o prestígio e a audiência de vocês. E vamos encerrar a edição de hoje desse programa, mencionando uma vez mais o mantra do ser interno, uma vez mais evocando dentro de nós a nossa natureza interna, meus amigos. Vamos nos interiorizar, relaxando o nosso corpo, expirando lenta e profundamente. Vamos sentir uma vez mais o brilho dessa chispa que está no centro dos nossos corações, que está pulsando vida para todos os pontos do nosso corpo. Vamos procurar compreender e internalizar, realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, que estão aqui sintonizados na Rádio Esotérica FM, aqui às 10 horas e 7 minutos. Um grande abraço, muitas bênçãos para todos vocês. Agradecemos sempre o prestígio, o apoio e que nós estejamos sempre juntos aqui nesta maravilhosa egrégora, sempre que possível, nesse espírito de comunhão, de fraternidade, conectados não fisicamente, mas numa grande egrégora mental que nos une. Então me despeço dando a vocês o meu ótimo cumprimento de boa noite, para que vocês tenham um ótimo repouso, que nós possamos estar aqui na próxima ocasião, munidos desse espírito, deste ânimo, desse entusiasmo para estudarmos e aprofundarmos juntos as temáticas a que se dedica o programa Lux Esotérico. Até a próxima ocasião, amigos e amigas ouvintes que estão sintonizados.